desejo. E tudo começou assim, com os DJs, Léo e David. Vim na vida do som, faz a pedra pra cantar. Vim na vida do som, faz a pedra pra cantar. Vem pra cá, vem. Chega de pedir mais uma chance. Sem duvidar, que suas saídinhas estão de te chumar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com de ter considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Já, já. de sedução, paquerando. Sabe que é gatinho, tem barriga de tanquinho, um colírio pra visão, se achando. Mas não vou ser sua, tiro o cavalo da chuva. Esse tipo de playboy tá com nada. Não sou do seu mundo, o que eu quero é conteúdo pra esse tipo de gatinho. Eu sou vacinada, sou. Eu quero é um amor que seja as mixagens em Santa Isabel. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. A gente não escolhe por quem vai se apaixonar. Não vai ser tão fácil assim, você me dê nas mãos. te falei, meu bem, eu te falei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumado a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Chore, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chore, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chore, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Se eu tiver seu amor, juro, não preciso. amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Banda Puro Desejo. DJ Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Todo mundo com a mãozinha pra cima e bate no palco. Até embaixo, se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Se você quer que eu vá descendo, até embaixo, se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Chupa, chupa, Paula, mete pau e mete a máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá, vem dançar. Chupa, chupa, Paula, mete pau e mete a máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá, vem dançar. Go. Vem dançar. E vai falar da paridade que sacode o norte. Ela gosta do upi, do super pop. Gosta do tupinambá, príncipe negro. Do índio som que vai chegar, do musistar. Sou Moraes e Meteoro, o JC. Da Tissom e Transação e do Bambate. Agora eu vou falar o pega das paridade. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinho e vem pra cá dançar. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinho e vem pra cá dançar. Banda Puro Desejo. DJ Léo e David. Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Alô, Marlon Branco. Valeu pelo sucesso. Um abraço a você. Alô, Neto. Deixa eu apresentar. Um grande abraço. Aldi. Quem vai ganhar a agenda ainda aí? Se você quer que eu vá descendo até embaixo. Se você quer que eu vá descendo só de cueca. Se você quer que eu vá descendo até embaixo. Se você quer que eu vá descendo só de cueca. Chupa, chupa, Paula, mete pau e mete a máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá, vem dançar. Chupa, chupa, Paula, mete pau e mete a máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá, vem dançar. Go. Vem dançar. Vem dançar. Go. Vem dançar. E vai falar da paridade que sacode o norte. Ela gosta do upi, do super pop. Gosta do tupinambá, príncipe negro. Do índio som que vai chegar, do musistar. Sou Moraes e Meteoro, do JC. Da Tissom e Transação e do Bambate. Agora eu vou falar o pega das paridade. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinho e vem pra cá dançar. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Banda Puro Desejo, com os maninhos, DJs Léo e David, o fenômeno do Melody. Eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó. Tá na hora de você voltar pra mim, e dá mais uma chance pra nós dois. Meu bem, a gente já se machucou demais. Está na hora de voltar atrás. Melhor deixar falar a voz do coração. Preciso de você, você de mim. Pra que fazer de conta que já não dá mais? Está na hora de voltar atrás. E a gente ainda se ama. Está na cara, está no ar. Fica chorando escondido, é tempo perdido. Amor não é jogo de azar. E a gente ainda se ama. Perdeu a graça, chega de solidão. Banda Puro Desejo. DJ Léo e Dente. Léo e Dente. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Pra mim e dá mais uma chance pra nós dois. Meu bem, a gente já se machucou demais. Está na hora de voltar atrás. Melhor deixar falar a voz do coração. Preciso de você, você de mim. Perdido, amor não é jogo de azar. E a gente ainda se ama. Está escrito no coração. A nossa vinhaça já perdeu a graça. Beijo.

Altas horas da madruga vem me ver. No meu carro uma canção só maltrata o meu coração. Tenho certeza você deve estar com a sua esposa. E me incomoda essa situação de ser sempre a outra. Cabeça. eu me joguei, quase caí e nesse abismo me feri. Porque, baby, você quem quis. Ainda é tempo pra rever. Sou de tão maltratando meu coração, que tão menos me compreender. senso de paixão só em te ver sorrir. Procura sedução, amor tão especial. Pra você domina a vida, faço tudo e muito mais. E com você, que tudo aconteceu. Amor da minha vida é só você, você e eu. A noite iluminou esse momento especial. E no embalo da canção eu vou te amar até o final. E com você, que tudo aconteceu. Amor da minha vida é só você, você e eu. A noite iluminou esse momento especial. te amo. Ele canta essa canção declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de outro alguém. Entreguei meu coração, amor igual assim não tem. Por isso que te amo. Ele canta essa canção declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de outro alguém. Entreguei meu coração, amor igual assim não tem. O teu olhar no meu, o meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho seu. Simplesmente Isabela Nesse.